possono dare l'indicazione di stato di salvezza. Sì, ho capito bene. Da Andrei 170, faccia 3. Zero Chamitone 18, meia dúzia. 18, meia, bom dia. Três 170 da Tana, escuta. Afirmativo. 3170, final baixa de checar. Tem livre pouso na 10, venta de 1 a 20 graus com meia dúzia nós. Pouso autorizado na 0-3170. O Salvador é o TAN 3520. Prossiga. Autorização para Aracaju. Autorizado para Aracaju, 190 nível, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva à esquerda. 5537 no transponder, 120 decimal 8 através do Gondran. Autorizado 90 para Caju, Puca, Jamo direto, com rua esquerda, 5537 no 08. Puca, Jamo é saída após decolagem. E Puca, Jamo direto no 3520. Chama quando pronto para o posto no 08. 170 no solo ao 56, livre à direita, próximo. Via Alfa Juliette, remota 13. Via Alfa Juliette, no 3 no pescoço, tá 3170. Prossegue para remota 13 no pátio principal. Sim, 3170.